Mais a mídia do momento. Eu vou fazer de você o meu cachorrinho pra ficar no meu pé, farejando o meu corpo, lambendo o meu rosto, feito um cão dominado. Au, au, au, au. Você lambendo o meu corpo é meu homem animal. Au, au, au, au. Você lambendo o meu corpo é meu homem animal. Vem encostar o teu corpo em mim, essa noite sou toda sua. Vem embarcar nessa cachorrada. Vem embarcar nessa cachorrada. Vem, meu cachorrinho. Au, au, au. Você lambendo meu corpo é meu homem animal. Au, au, au, au. Você lambendo meu corpo é meu homem animal. Você é meu filó brasileiro, meu homem animal. Vem, meu cachorrinho. Jesus, a sensação de areias. Eu vou fazer de você o meu cachorrinho pra ficar no meu pé, farejando o meu corpo, lambendo o meu rosto, feito um cão dominado. Au, au, au, au. Você lambendo o meu corpo é meu homem animal. Nessa cachorrada.